Apresentação. Este livreto contém uma série de partituras de evento, obras, exercícios musicais e proposições artísticas notadas em palavras. São textos no formato instrução, com um caráter prescritivo de receita. Podem ser utilizados tanto para fins didáticos, a fim de introduzir práticas de música experimental e improvisação para um público diverso, de músicos ou entusiastas, quanto para fins artísticos. Neste último caso, é possível usar as peças para treinar certos tipos de interação entre músicos, e também para realizar apresentações, tratando as proposições e jogos musicais como obras, envolvendo, em sua maioria, procedimentos de improvisação estruturada. Por fim, uma leitura corrida pode ser feita, imaginando as situações que poderiam ser geradas.